Nosso tema dessa noite é intercâmbio espiritual. E quando fazia já a oração de abertura, eu já me dava conta de como a gente chama esse intercâmbio, como a gente pede já que essa troca seja feita. Intercâmbio é isso, é troca. É, temos um contato com relações, vamos chamar de culturais, no nosso caso, são energéticas, diferentes das nossas. Então, a todo momento nós estamos fazendo, participando desse intercâmbio, de uma forma consciente ou não. É difícil, às vezes, a gente ter consciência do que nós estamos fazendo, o que é, não digo por vontade nossa, mas por intenção real nossa, e o que é intuitivo. Porque é tão constante essa presença que nós, às vezes, não distinguimos, porque nós estamos desatentos, seria a palavra mais correta. Então, nós não percebemos nem o que é a ideia nossa e o que vem de fora. Mas interessante é a gente perceber que vontades são essas, porque através dessas ideias, dessas vontades, desses desejos, a gente pode compreender quem é que está do nosso lado, quem é que está nos acompanhando, que tipo de amizades nós estamos tramando. Todos nós queremos sempre as melhores, né? Os bons conselhos, as boas vivências, mas tudo é fruto de um desenrolar que nós vamos fazendo no nosso dia. Mas, para a gente ter ideia, eu falei aqui apenas da questão, vamos dizer, quando a gente está em vigília, acordado, como agora, e que ainda assim estamos sendo acessados. Mas nós viemos do mundo espiritual, porque somos espíritos, e voltaremos num estado definitivo. Mas dentro desse ir e vir, muitas vezes nós já reencarnamos. Então nós mergulhamos na carne e temos um grande esquecimento das questões espirituais, mesmo trazendo latentes em nós, nós esquecemos muitas coisas. Não temos elas vivas. Mas todos os dias nós, como se diz, nós deixamos o corpo. O espírito fica aprisionado aqui dentro. Nós, pessoas normais e comuns, ficamos aprisionados dentro do nosso corpo. Os mais elevados, eles têm uma facilidade maior e um desprendimento maior de abandonar e de ter essa vivência do outro lado, o lado espiritual. Mas eu falei todos os dias que é através, principalmente, do nosso sono. Quando nós dormimos, quando o corpo relaxa, o espírito consegue também, vamos dizer assim, relaxar, consegue ter a... É como se fosse para um outro lado. Tem outras aptidões que não são as físicas. E o que nós fazemos quando nós estamos, então, fora dessas sensações que nós conhecemos, que são as físicas? Aonde nós vamos? Todo mundo já teve sonhos e pesadelos. Será que tudo isso é fruto da nossa mente? De um sugestionamento? Aqueles sonhos maravilhosos e que quando nós acordamos, muitas vezes a gente nem lembra, mas a gente traz a sensação boa. E quando são os pesadelos terríveis, que nós acordamos às vezes no meio da noite, assustados, de onde vêm essas interpretações, essas vivências? Então são muitas vezes, são experiências reais vividas pelo Espírito. Como eu disse, nós somos ainda simples, comuns, normais, dentro de uma ótica, E dentro disso a gente acaba não se preocupando muito com essa questão. E ela é diária, como eu disse. Se nós tivéssemos um objetivo de progredir espiritualmente, a gente usaria esse período de uma forma mais concreta. A gente prepararia essas horas de sono do corpo para o espírito poder aprender alguma coisa. Os livros de André Luiz, quem já leu, conhece, eles são muito bons para que a gente consiga compreender um pouco do que acontece quando nós saímos desse corpo que a gente até chama corpo grosseiro, né? Porque a gente acha que, eu vou dormir, eu vou descansar. É o corpo que está fazendo isso. E o espírito vai para vivências extremamente importantes. Muitos são levados para estudos, como uma assembleia como essa aqui, onde é feito um congressamento através de estudo, de informações, de reforço de ideais que muitas vezes nós nos dedicamos quando viemos e através do esquecimento a gente meio que escapa. Muitas vezes são feitos encontros com familiares ou desencarnados ou não, pessoas que estão encarnadas nesse momento e através do sono nós nos reencontramos. E isso serve para afetos e para ódios. Por isso dos pesadelos, né? Porque às vezes a gente se encontra com quem a gente está ainda muito unido. Unido pelo sentimento. Então aí acontecem coisas e a gente já acorda meio tenso, meio nervoso. Louco para encontrar. Tem outras várias situações dos sonos. Durante o sono que acontecem. São tramadas muitas coisas que são feitas depois quando nós nos acordamos, quando nós voltamos às nossas atividades diárias. Crimes que são ocorridos muitas vezes são tramados durante esse estado. Porque quando a gente sai, eu disse, quem que está do nosso lado? Quem que nos acompanha? Quem a gente se vincula? Então, muitas vezes a gente não faz as coisas quando a gente está aqui acordado, porque tem a lei, porque o outro está vendo, porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Só que quando a gente está no estado de espírito, a nossa vontade é muito forte, o nosso desejo. Jesus disse, né? Aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O que, que é o tesouro? Não é só o que eu gosto, mas é o que eu quero. Por isso da questão também dos ódios, das mágoas, daquilo que nós nos prendemos. Então quando a gente às vezes tem um problema entre familiares, entre amigos, e a gente diz assim, mas eu não te perdoo pelo que tu fez. Isso aí não tem perdão. A gente está só apertando aquele elo que nos mantém preso. Apertando bem forte. E aonde a gente vai quando não está a distância física? A gente gruda. Ou os outros grudam em nós, né? Porque muitas vezes não somos nós, são os outros. Mas é muito interessante a gente estudar todas essas formas de intercâmbio que são feitas, porque são coisas, como eu disse, diárias. E são possibilidades que nós temos. Por que será que a gente precisa sair do corpo, né? Se não for uma possibilidade que Deus nos dá de voltar para casa um pouquinho, recuperar e de vir de novo para a escola. Então a gente vem, deveria estar estudando, fim da aula, que é o fim do dia, vai para casa, deveria se reabastecer, às vezes a gente volta para brincar, né? Para encontrar os amigos, para algumas futilidades que nós gostamos, nós, falo sempre nós, porque somos todos muito iguais. Enquanto isso, a gente vai deixando o tempo passar, a gente vai deixando as marcas no nosso corpo acontecerem, os anos levando, muitas vezes aquela vitalidade, aquela vontade que a gente tinha de fazer várias coisas, e chega numa hora que a gente diz assim, bom, agora já passou muito tempo, não dá mais. Sempre dá. Sempre dá porque é um recomeço. Está tudo encadeado. Então, até aqui, não deu para fazer aquilo que eu queria, que eu deveria fazer. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos recomeçar de novo. Vamos insistir, vamos aprimorar. O que não falta é ajuda para todos nós. Porque esse intercâmbio, ele está ali. Muitas vezes, ele não nos acessa, porque nós não abrimos. Até vi uma frase, semana passada, que dizia que a felicidade é como aquela mão que bate na porta. Mas se tu não for lá e girar a maçaneta para ela entrar, ela não entra. E a questão da espiritualidade que quer nos ajudar é a mesma coisa. Se nós não permitirmos que eles se aproximem de nós para através desse processo todo nos auxiliarem, eles não conseguem, eles vão ficar nos rondando. A gente vem aqui, toma um passe, que também é um intercâmbio, sai bem, mas a gente tem que, ali fora já, manter essa energia junto conosco, através principalmente da nossa mente, daquilo que nós estamos pensando. Todos nós somos alvo de diversos pensamentos, pensamentos bons, pensamentos nem tanto. A questão é, não dá abrigo para aqueles que não são bons. Começar a ter uma postura radical mesmo. Eu não quero isso, isso não faz bem. Eu não devo pensar sobre isso, principalmente sobre os outros. E eu começo a afastar o que eu não quero e dar lugar ao que eu quero. É simples, né? É bem matemático. Simples de falar, né? Obviamente que não é simples de fazer. Mas todos nós temos capacidade. Está na nossa mão fazer isso. Nós temos essa possibilidade. É uma escolha. Difícil? É. Mas quanto mais difícil for, mais mérito a gente tem. Porque a gente agrega isso de uma forma que nunca mais a gente perde. Aquilo que é dado, se a gente não aprender a guardar, a gente perde. Mas aquilo que é exercitado vira conduta, vira parte de nós.